quer virar refém. No final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flor do seu enterro. Notícia errada na calada, bandido protocrobote, caixa eletrônico, espatifa, correria com os revolve. Faz história, mexe com crime, vira lenda na parede. A foto estampa ali, a morte, a recompensa. Mar de corpos, mundo sangrento, mundo sombrio. Noite decapitamento, sangue escorre na calada. Interior, pé vermelho, refém agoniza, joga lágrimas no picadeiro. E o desespero se transforma em uma fábrica de real. Não adianta segurança armada só pra inibir o mal. E o dinheiro fala mais alto no mundo em que você vive. Uma vida vale menos que dinheiro no mundo do crime. Bala crava, tampa fácil, mas deixa o ódio do olhar. Loquaz, esbanja a maldade do linguajar. Ganância, dinheiro, vida do crime, vida bandida. Morte a consequência pro sistema, estatística. Ninguém quer saber daquele menino morto esquartejado pela polícia, dizendo que era traficante do morro. Passou na Rede Globo, esculachado pela Fátima. Uma verdade nossa é 10 mentiras do cuzão de fala. Você vira refém, o final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flores pro seu enterro. Tá calada, você vira refém, o final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flores pro seu enterro. Barato tá louco, tá sinistrão, molecote. É só mentes revoltadas na busca dos malotes. Vai de tocar na cara, arma na cinta e a mente a milhão. Dinheiro no bolso e várias fugas de motorzão. E na quebrada é só os loucos no apetite, metendo bronca pra andar com os carros de elite. Não quer nem saber se vai ganhar ou perder, quer se envolver sem essa de se arrepender. Mas eu quero deixar claro que o crime cobra caro. Quantos que nem ligou e acabaram nos caixão lacrado. Um 5-7, um 2-1, vai vendo. Aqui fora tá suave, mas fechado é mó veneno. Não é de hoje, irmão, que eu vejo acontecer. Mano, trocando e morrendo por causa do plaque. Vida do crime, sangue bom, uma grande ilusão. Dispensa os armamentos, as drogas e as munição. Aí cê vai ver como é viver de boa, sem ficha criminal, dando orgulho pra sua coroa. Aí cê vai ver como é viver de boa, sem ficha criminal, dando orgulho pra sua coroa. Você vira refém, o final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flores pro seu enterro. Tá calada. Você vira refém, o final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flores pro seu enterro. Tá calada. Você vira refém, o final é o resultado da sua coroa lhe dizendo amém. De que valeu o crime e a busca por dinheiro, se o final foi óbito e flores pro seu enterro.